6140 Bravo 09. Desculpa, Torre Salvador, a linha e mantém 6142. A linha decola, Oceania 6142, vento 140 Bravo 1109. A linha decola, Oceania 6142. Quebec Kilo, chame controle 120.8. Quebec Kilo. Controle Salvador, Papatango Juliette, Quebec Kilo. Direto Quebec Kilo, Ouro Mil Pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Reporto. Check 6315 request, track direct to Fiji. In contact now, Recife Center on 1251, backup 13325. 125.4, Sun Able 123.25, 6315, roger today. 125.1 and backup 13325. Okay, 125.1, 133.25, 6315. That's correct. Salvador, 3561 pronta, vamos lá. Salvador 3561, alinha Madeira 0. Alinha Madeira 0, 3561. Controle. ...42 decolar 240, chame controle 120, decimal 8. 08, 6142, boa. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 6142. Código 0133, possível com referência ISO 2500 pés. Reporte ingressando na CTR, o papapá do Lula Direto de Serra. Indo 5173, acione 5173 e Zulu Juliette Serra. Salvador, Oceania 6142. Oceania 6142, contato radar na decolagem, suba ao 350, saída Puka. 350, Puka, solicitação de Aracaju, se possível, 6142. Gente, aguarde a coordenação, 6142. Aguardando, 6142. Gol 1394, chame o centro de Recife, 1251, alterna 13325. 251, 13325, boa tarde. ILS 3154. 3154, completa ILS X2, chamando torre 1186. 86. Quatro torre em 1 no 8, vê se vão meia. 18-6. Tá, 3154, transfere, estabilizado. 3154, decolar 242, controle 2358. Que legal, no 08, continua a aproximação, aguarde pistoleiro. Pode, 3154. 61, decolado 243, me controle no 08. 08, 3561. Controle Salvador, 3561, decolado perfil da árvore. Controle Salvador, até 3561. 3561, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída Harbor. 360 na Harbor, 3561. Afirmativo. 3154, tráfego avistado, ele de pouso, pistão a zero, vento 150 graus, 129. Teve pouso, 3154. Solo Salvador, é o Oceania 6213, 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna com frente. Oceania 6213, autorizado o táxi via pátio Índia, contestar a chama em torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 018. 1018, torre no ponte interna, 6213. Oceania 6142, mantenha o perfil da subida, ok, o centro de serviço negócio a licitação. Assente, eu agradeço, 142. 02, clear down to 2000 feet, altimeter 71018. 2000 feet, altimeter 71018, silêncio 02. Daqui que o TF foi mais feliz para a coordenação. Se é possível, leva para 3561. Já te leva, está livre, 3561. Já te leva, 3561. Boa tarde, é o Oceané 6213, ponte espera do lançar pronto. Nem manter pistão na zero, Oceané 6213. Nem manter 6213. Salve Salvador, boa tarde, é o 240, ponte de guerra. Tanto que está disponível hoje. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 340, da escola da 10, com curva direita, saída da El Lisa Bridge. Em Bridge intercepta o Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Tris e após conforme rota. O controle 120, decimal 8, responde 5475. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 10, curva na direita, na saída da El, lei da Brito, já fez o aluno meia, depois com a foto nota, BHZ, frio. 208 é o controle, 5475, transponde azul, casa 3065. Azul 4065, acontecimento correto, são prontos para o tiver estouramento. Salvador, boa tarde, são 3154 na Alfa. São 3154, muito boa tarde, consegue táxi via Alfa, Juliette, posição 09. Alfa, Juliette para 09, para 3154. Estimando ao 1950. 1950 copiado. Caramba, 6142, centro Recife agora em 12685, alterna 12545. 0 a 10. Autorizado, táxi após para ingresso pistão 7. Autorizado, Pulando meu ótico, autorizado, ingresso, pistão da 7, após pronto. Salvador, boa tarde, Oceaneer 62, 13, decolou. 6213, boa tarde, contato, radar na decolagem, subo 360. 360, pode voar da Elda, presente, Oleda. Prossiga direto Leda, 6213. Maravilha, direto Leda, 6213. Papatango, Índia, Paparoca. 30, decolagem, pistolo 7, vento 140, gás 09. Eu acho que é decolado 5-1, no chame controle 1-2-0-18. 2-0-8, obrigado. É 1 no chame centro Recife, 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Repita para o Tana 3-5-6-1. Estou no centro Recife agora em 2-6-0, alternando 1-2-8-8. 2-6-0-1-2-8-8, grato. Controle, boa tarde, aqui é o Romeu Alasco. Lógico, boa tarde, no meu pé, no corredor Axé, reporte fora da barra. Meu fala, eu sou a pata fora da barra, meu Oscar. Para o Oscar, na escuta do solo. Sim, Paparazzi, poderia confirmar o horário da notificação e o pátio que se encontra? Gente, autorizado Cairo Lourenço a 1000 pés da corda 197, com curva direita, corredor Axé, controle 120.8, transponda 01977. Controle Salvador do Papapapá, Jolô de Lexan. Siga. Direto certo, siga. O, quando possível, 085 para o zona de Leste. Do altímetro no 018. Livre ascensão 085 da presente. Zulu, Juliette. A porta está atingindo o zona de Leste. Stabilize localize Aerolimpo 02. Lupo 02, complete RS X-ray procedure and contact tower on 118.6. Contact tower 118.6, Sulepus. Salvador Tower, Olympus 02, that's Alter Mark 4 and S. Você é 7202, I have you in sight. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 11 knots. Clear to land, Olympus 02. Mike Echo Delta, regressando de Manati, confirme para ver. Copiado, prossiga com o plano falar Itapuã, reporta a vez de Pacto do Sul para a descida. Controle UTAN 3992, atingir 5.013, descer para 2.000, zona setor. 2.000 pés, autorizado LFX-Way, reporte localizador 3.192. 2.000, autorizado ILS X-Ray, chama no localizador, tá 3.192. Controle Salvador, só para cotejar então, vamos chamar Recife 1251, alternando 13325, Oceané 6213. Boa tarde, obrigado. Afirmativo, 6213, boa tarde. Olympus 02, Nimrod X56, back into running by your right, via taxiway Alpha, report on Delta to cross runway 1028. Frequência livre, reporta para regresso. Para o próximo lugar. Azul 4065, Futebol Estacionamento 1-2. Azul 4065, autorizado para Futebol Estacionamento, sempre pronto, táxi. Autorizado para chamar a táxi, 4065. Não, papapá, Mike Light, não é? Mike Light, não é o motor? Não é o motor? A firma está na livre na área do subúrbio? Está em Paris, senhor. Solicita regresso pelo setor noroeste. Mantém condições iguais, vou na prova da rotatória, agora transferência para todos. 4462 com a Sierra, está cruzando 160. Azul 4462, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 0 no 8. O ano 0 no 8 está descendo aos 5000, chegada à Mare. Estabilizou o 103192. Torre, 18, décima 62. 18,6, boa. Desça para 500 pés, altímetro no 0 no 8, chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. Sétimo avistado de pouso, pista no 0, vento no 140, gás no 09. Autorizado pouso, TAM 3, 1192. Salvador, boa tarde, papapá, Papapá, Serra Quilo Índia, controle Salvador, acione a identificação. Desça para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro no 0 no 8. 060 na chegada à Mare, a identificação está mantendo o 109 no Porto de Salvador. Muito boa tarde, Papa Romeu. Romeu, Eco, Índia, para a Zona Astral, autorização e para mim. Serra Romeu, controle. Aguardando. Juliette Romeu, controle. Mas escuta, Jean. Torre, 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, graças, boa tarde. Para o táxi, azul 4065, POB 114, 430, alternando Ribeirão Preto. 40 graus, 209 para cheque. Reposte na curta final para pouso na bata, mais um direto, Romeu. Está autorizado o pouso na bata, senhor? Afirmativo, autorizado pouso direto na bata, reposte no solo, mais um direto, Romeu. Voltará no solo, voltará na bata, mais um direto, Romeu. Boa tarde. Delta 4091 0. Índia, poderia confirmar a parte que se encontra? 08 to Military April on station of Military April. Mike Eco Delta, da presente, autorizado cruzamento do eixo, informo que o Robson 44 está prosseguindo da rotatória para pouso no, na bata. Ao avistá-lo, reporte ao estado. Ok, autorizado. O cruzamento vai reportar avistando o tráfego. Mike Eco Delta. Mike Juliette Romeu, informo o tráfego Serra 76. Cruzando o eixo da 17, vindo do farol Estapuã, para girar base para pouso na 17, informe avistando. Sim, Tenente do 76, reportará no visual, máquina de chapéu. O TAN 3192 livrou. TAN 3192, chame só 219 na sala 04. 219. Torre Azul 4065, boa tarde, não pode Sarapá. Azul 4065, a linha e decola pista 10, vento 150 graus 079. Ali decola Azul 4065. Azul 4462, autorizado a final do procedimento LSX-8, essa para 2 no PENS, altimetro 10 no 8, reporte estabilizado. Autorizou o procedimento X-Ray, desce a 2 mil pés, reportará estabilizado no curso. Gol 648, muito boa tarde, está passando o 7-0 para 150. Gol 648, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 100 na chegada à mare, altímetro 10 no 8. 100, chegada à mare, 1018. O Salo Mike é colhado. Confirme? 4065, está iniciando a decolagem. Papapapá, Serra Quilo Índia, desça para 3 mil pés, altímetro 10 no 8. 3 mil pés, 10 no 8. Essa velocidade está bom para o senhor ou quer que aumente? Poderia incrementar mais quanto mais? Ah, o quanto o senhor precisar, até 250 nós até o externo, dá pra gente. Autorizado 250 nós o Serra Quilo Índia. 250 nós então, o Serra Quilo Índia. Já de Romeu no sala 07, frequência livre. Mike Eco Delta Nacional. Mike Eco Delta, livre pro uso pistão no 7, vendo no 50 graus, 09 nós, poste no solo. Botará no solo, Delta. Tem um 08, tem que ter uns traços na chegada mare. Sala 07, meu controle no 0.8. 08, boa tarde. Salvador, boa tarde. Azul 4065, decolou na DAEL. Azul 4065, contato radar na decolagem. Estou para o nível 340 na saída da DAEL. Após Leda, direto Bridge. Fiquei 340 na DAEL, após Leda, Bridge, Azul 4065. Não autorizaria a DAEL direto para presente, né, senhor? Autorizado direto Leda. Leda, muito obrigado, senhor. Obrigado. Vai confirmar. Ah, em qual você vai chamar? Ah, a torre? 118 nesse momento? 118 decimal 6 na taxiway Delta, Romeu Eco Índia, poderia confirmar pessoas a bordo? JBD3 na Delta chama a torre, 186. Controle, o Zulu de Letian, solicito 065 para manter condições visuais. Autorizado 065, Zulu de Letian.